Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Torne-se um associado. Nesta quinta-feira, o olhar é eucarístico. Ligue 0 operadora 41 84010909 no dígito 1. Pode ligar. Nossa equipe estará pronta para acolher a sua ligação. Se você já é associado, fidelize todo mês. Se ainda não, não deixe para depois. Ligue agora. Ajude a evangelizar o Brasil. Espero sua ligação. 0 operadora 41 84010909 dígito 1. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. Povo amado de Deus, obrigado, viu, você que ligou e rezou comigo o Terço da Misericórdia nessa quinta-feira. Daqui a pouco já estaremos expondo o Santíssimo, você sabe, toda quinta-feira às 19 horas. E olha, eu dobro o joelho por você também, viu? Tanto que quem já veio visitar aqui sabe que toda vez eu digo, ó, estamos rezando por quem está na igreja e por aqueles que nos mandaram seus nomes, que mandaram seus e-mails, seus pedidos de oração. Nós somos uma única família, viu? Talvez você está me ouvindo lá no Ceará, fala, o que eu tenho a ver com esse padre? Temos muito. Somos irmãos. De repente você está me escutando? Por exemplo, nós estamos sendo transmitidos lá pela Web Católicos na Flórida, Hollywood, Flórida. Ou lá, Piauí, São Paulo. O que que nos une? É um rezar pelos outros. Você pode ter certeza. Você que está me ouvindo agora. Nós nos colocamos em oração com vocês e por vocês. Essa obra é feita de joelho dobrado e de coração contrito. Eu repito. A obra evangelizar é preciso. É feito de joelho dobrado e de coração contrito. Escute esse testemunho. Sou Rafael Eduardo e moro em Guarapuava. Eu e minha esposa Karine ouvimos seu programa pela Rádio Cultura e queremos dar um testemunho de um de nossos três filhos. Temos uma linda menininha que se chama Brenda Rafaele. E desde que nasceu, ela tinha o popular refluxo. Ela mamava e logo depois vomitava. O pediatra, depois de algum tempo, receitou um remédio para combater. Mas com muita fé, minha esposa começou a dar água benzida. É uma vitória, pois minha filha parou de vomitar. Para nossa alegria, ela está bem. Pela honra e glória do Senhor. Sua bênção, padre. Deus abençoe, filho. Um abraço a todos de Guarapuava, Rádio Cultura. Um abraço a Dom Wagner e a toda a equipe. Agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor. Filhos queridos, hoje é quinta-feira, temos missa à noite. Não esqueça, tá? 19 horas, adoração do Santíssimo. É esperança, é promessa, é aliança. É fortaleza, é rocha viva, é sustento. O texto de hoje é Lucas 11, 5:13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dize-lhe: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar e não tenho nada para lhe oferecer. E se lhe responder lá de dentro: não me incomodes. Jesus continuou: digo-lhes, se ele não se levantar por causa de dar os pães, levantar-se-á pela importunação. Por isso eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois quem pede recebe, procura e encontra, quem bate a porta se abrirá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, esse é um texto que eu indico que você marque na sua Bíblia. Anote ali, nem que for num caderninho, como aquela senhora que estava lavando louça e tinha uma caneta e não tinha onde marcar, ela marcou no punho. Lucas 11, capítulo 5. E escreva ali: eficácia da oração, ou importância da oração. Você percebe que nosso Senhor disse: pedir, mas é pedir sempre. E Ele usa um exemplo: se uma mulher vai pedir para alguém pão, o homem está dormindo, diz: vai embora, vai embora, vai embora. Mas a mulher fica lá: ei, vizinho, me dá um pão. Vai embora, vai embora. Ei, vizinho. A pessoa não aguenta mais, vai lá e dá o pão para se ver livre. Jesus disse: assim deveis rezar. Nem todo dia é claridade, Senhor. Nem toda hora é fácil ter fé. Mas me ajude a crer no poder da oração. Diga comigo: eu creio, Senhor, no poder da oração. Essa música, Deus me deu a graça de compô-la e regravar nos DVD Creio no Deus do Impossível. Nem todo dia. Acredite, é verdade. É claridade, Senhor. Tem hora que a gente tem vontade de parar de rezar. Se esconde nas nuvens. Não é porque a graça não veio que nós vamos desistir. Feliz de quem reza sempre. Renasce na luz, sem ocaso de amor. Meu Jesus e Senhor, meu Jesus, na noite escura da minha fé, Senhor, na hora em que eu não tenho vontade de rezar, me ajude, Senhor. Que a Tua presença me conduza, que a Tua presença me leve a ter fé. Me faça em Teus braços de novo sorrir, meu Senhor. Insista na oração. Não desista antes da hora. É Jesus que está falando do Evangelho de hoje. Não é numa novena, nem duas. Se a graça for muito necessária, nem que seja a vida inteira, Deus se dobrará a sua oração. Jesus. É, meus irmãos, se Jesus mandou que não parássemos de rezar, é porque Ele sabia. Você conhece, né? Você já tem o DVD Creio no Deus do Impossível? Um dos momentos fortes é essa música. E crer no poder da oração. Saber esperar. Meu Jesus e Senhor, na noite escura da fé, na tua presença me possa conduzir, me faccia fra le tue braccia. É, meus irmãos, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, eu creio no poder da oração. E é por isso, Senhor, que eu peço, abençoai a água. Pela oração, abençoai os doentes. Pela oração, abençoai aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso no poder da oração. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.